amor é difícil para os indecisos, é assustador para os medrosos, avassalador para os apaixonados. Mas os vencedores do amor são os fortes, os que sabem o que querem e querem o que têm. Sonhar um sonho a dois e nunca desistir da busca de ser feliz é para poucos. Olá, meus eternos apaixonados, estamos chegando. E aí, como vai você? Como é que está seu coração hoje? Tá triste, tá alegre? Tá palpitando o que neste coração aí? Abra ele cada vez mais e deixe o bem desta vida tomar conta do seu ser. Eu sou Fabrício Brandão e a partir de agora, se você me deixar, é claro, eu serei o porta-voz das suas emoções. Hoje é quinta-feira e a gente vai amar. Venha comigo amar loucamente aqui e agora, no Encontro Central. Encontro Central. Sleepless alert tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night. Encontro Central, o coração batendo mais forte.

Encontro Central, a sintonia dos grandes amores. E daqui a pouco tem a nossa tradução. Não saia daí. Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. Estamos começando mais uma hora do nosso Encontro Central e é um grande prazer ter a sua companhia. Hoje, mais um programa feito com todo carinho, especialmente para você amar e amar gostoso. Eu sou Fabrício Brandão e fico mais uma hora com você. E agora, tá na hora da tradução. As mais lindas traduções, Encontro Central. Eu não posso esquecer esta noite, o seu rosto enquanto você estava partindo. Mas eu suponho que esse apenas é o modo como a história segue. Você sempre sorrir, mas nos seus olhos, sua tristeza aparece. Sim, ela aparece. Não, eu não consigo esquecer o amanhã. Quando eu penso sobre toda a minha tristeza, quando eu tinha você lá, mas então eu te deixei partir. E agora é apenas justo que eu te deixe saber aquilo que você devia saber. Eu não posso viver se viver for sem você. Eu não posso viver. Eu não posso ceder mais. Eu não posso viver se viver for sem você. Eu não posso ceder. Eu não posso ceder mais. Não, eu não consigo esquecer esta noite. O seu rosto enquanto você estava partindo. Mas eu suponho que esse apenas é o modo como a história segue. Você sempre sorri, mas nos seus olhos sua tristeza aparece. Sim, ela aparece. Eu não posso viver se viver for sem você. Eu não posso ceder. Eu não posso ceder mais. Eu não posso viver se viver for sem você. Eu não posso ceder. Eu não posso ceder mais. Eu não posso viver se viver for sem você. Thank you.

what else can I do? I'm so in love with you. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, then we'll be coming around again. Love me, time is in the sun. Love me, time is in the sun. Love me, time is in the sun. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Just as I am. apresentamos Encontro Central. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right. Estamos apresentando Encontro Central. A emoção à flor da pele. Encontro Central. As mais românticas para deixar o seu namoro ainda mais excitante. Já já, depois do intervalo, tem mais recados do coração. Olá, corações apaixonados, estamos de volta com nosso Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Agora, mais recados do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Danúzia, do Rio de Janeiro, para o Gustavo. Lindo é quando alguém escolhe pousar ao teu lado, podendo voar, podendo encontrar até outros ninhos, outros caminhos, escolher ficar. Quando eu mais precisava de alguém, você surgiu. Não nos conhecíamos, não sabíamos da existência um do outro, e mesmo assim, quando nossos olhos se cruzaram, nossos corações foram invadidos pela afinidade, pela atração física, pelo carinho. Senti que naquele momento, minha busca pela felicidade havia terminado. Enfim, eu te encontrei. E hoje, eu não vou te largar por nada. Te amo. O Caio de São Paulo para Marília. O destino me reservou algo tão valioso e perfeito que mesmo que eu tente agradecer pelo resto da vida, nada seria perante o que ganhei. E você sabe o que ganhei. Ganhei seu amor, seus beijos, carinhos e o melhor de tudo. Ganhei você. Simplesmente e unicamente você, o amor da minha vida. O Túlio da Bahia para a Carla. O que mais posso querer? Você faz da minha vida um sonho tão perfeito que temo um dia acordar e perceber que tudo acabou. As músicas inesquecíveis que tocam o seu coração estão aqui no Encontro Central. I'm coming back to you just like before. I've been a lonely boy since I walked out your door. If there's a life for us, I don't know. But I can't live like this anymore. The time I spend alone has nothing to give. It's repetition. I'm coming back.

to say the least, but a little scared. Me, the one we met, beauty and the beast. Ever just the same, ever a surprise, ever. Where you shouldn't have been, hanging on the arm of some Estamos apresentando Encontro Central. Someone else's pocket, they make a slip. You steal a car and go to Las Vegas.